dia só tem 24 horas. Canta pra quem quer, minha mãe, chama de mora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Do mais de cada vez pode explosão. Pena que um dia só tem. Não dá pra quem quer, minha mãe, chama de mora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Do mais de cada vez pode explosão. Do mais de cada vez pode explosão. Será que pode isso, hein? Duas de cada vez pode explosar. Central do Sertanejo. E chega a noite, a gente briga, você me ignora. No outro dia chora e pede pra voltar. E dentro do apartamento, o acerto de conta, todo o seu sofrimento eu faço acabar. Pra curar essa sua loucura, o remédio é te amar. É estranho, surreal. Num momento a gente fica bem e depois quebra o pau. Animal. É mistura de desejo ardente com amor carnival. Eu quero te adorar, quero te exalar. Vive a me esnobar, diz que quer respirar. Se falo em te deixar, me pede pra ficar. Depois de uma semana volta a me torturar. E chega a noite, a gente briga, você me ignora. No outro dia chora e pede pra voltar. E dentro do apartamento, o acerto de contas, todo o seu sofrimento eu faço acabar. Pra curar essa sua loucura, o remédio é te amar. E pra cantar com a gente agora eu convido nosso grande irmãozinho, Lombé! É João Lucas e Walter Pinho. Pra curar a loucura dessa mulher é só na base do amor. É estranho, surreal. Num momento a gente está bem, depois quebra o pau. Animal. É mistura de desejo ardente com amor canibal. Eu quero te adorar, quero te exalar. Vive a me esnobar, diz que quer respirar. Falo em te deixar, me pede pra ficar. Depois de uma semana volta a me torturar. E chega a noite a gente briga, você me ignora. No outro dia chora e pede pra voltar. E dentro do apartamento, o acerto de contas, todo seu sofrimento eu faço acabar. E chega a noite a gente briga, você me ignora. No outro dia chora e pede pra voltar. E dentro do apartamento, o acerto de contas, todo seu sofrimento eu faço acabar. Pra curar essa sua loucura, o remédio é te amar. Pra curar essa sua loucura, o remédio é te amar. Central do Sertanejo. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço por favor, não chore nunca mais, amor. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua

apaixonada, ai, ai, ai. Ela não me quer, diz que tem namorado. Eu nunca fui ciumento, fiquei apaixonado. Ela passou, me deixou quase louco. Seu cheiro gostou do perfume, ficou pelo ar. O seu olhar de princesa fez minha cabeça pirar. Quando te vejo, explode desejo. Quase não aguento e agora eu vou te falar. Deixa eu te dar um carinho, você vai se apaixonar. Ela não me quer, diz que tem namorado. Eu nunca fui ciumento, fiquei apaixonado, ai, ai, ai. Ela não me quer, diz que tem namorado. Eu nunca fui ciumento, fiquei apaixonado. Maria Cecília. Eu não vou ser tua, você já é casada. Já é casado. Não vem com conversinha, chegando pro meu lado, ai, ai, ai. Larga dessa conversa fiada, não entra em roubada, pois isso só dá confusão. Não vem fazendo zoinho, nessa eu não caio não. Vive com essa me dando cantada, promessa furada, você não vai me enrolar. Pode sair de fininho, o meu beijo tu não vai provar. Eu não vou ser tua, você já é casado. Não vem com conversinha, chegando pro meu lado, ai, ai, ai. Ela não me quer, diz que tem namorado. Eu nunca fui ciumento, fiquei apaixonada, ai, ai, ai. Eu não vou ser tua, você já é casado. Não vem com conversinha, chegando pro meu lado, ai, ai. Central do Sertanejo. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. E mais um fim de semana chegou. Não fico em casa nem a pau. Eu vou fazer um carnaval. Vou ligar meu trio elétrico, vou botar pra ferver, ferver. Chega mais pra ver. Mulherada de primeira, vem. Cachaça na geladeira, vem. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. João Fernando ao vivo. E mais um fim de semana chegou. Não fico em casa nem a pau. Eu vou fazer um carnaval. Vou ligar meu trio elétrico. Vou botar pra ferver, ferver. Chega mais pra ver. Mulherada de primeira vem. Cachaça na geladeira vem. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote sexta, sábado e domingo. Segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa. Ricardo e João Fernando, segunda-feira passa. E a nossa segunda-feira tá passando mesmo, né, gente? Central do Sertanejo vai ficando por aqui. Passou também Maria Cecília Rodolfo, Ela Não Me Quer. E também Leonardo, Jorge Mateus, João Lucas e Walter Filho, Loubete, João Neto, Frederico, Henrique e Juliano. Tudo isso na sua rádio preferida. Olha que beleza. Amanhã, terça-feira, eu estarei de volta, se Deus quiser, com muita música boa, muita animação na sua terça. Amanhã, dia 5, e a gente se encontra nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Valeu, gente! Obrigado por tudo, pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo, até amanhã, gente! E é claro que tem saideira, né? Rio Negro e Solimões. Cavalão tá doidão. Até amanhã, gente! Central do Sertanejo. Cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado. Gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreira e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.